Montem. 050. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Ok, decolou a pedra de bordo da Cia e está seguindo para Ilha da Maré, ok? Sim, tem, Romeu Oscar Bravo. Vai manter 500 pés até a Ilha da Maré? Afirmo. Gente, na escuta permanente do controle. Oi, Mi 14, não justo. Ideal, Mi 14. Gol no 260, ingressa portão 4, observando o táxi da companhia no táxi. Ingressa no 4, observando o táxi da companhia. O gol no 260. Escutando 3602, está no táxi, 174 a bordo, 310, interna na ponta. Gente, eu vou autorizar o táxi da companhia para ingressar até o 612. Assim que o táxi da companhia ingressar no 612 e parquear, o senhor inicia via Juliette Alfa até o ponto de espera, lá 186, 1014, na Just. Sim, após o início da companhia, Juliette Alfa, 286, no ponto de espera, 36, amigo. 3896, prossiga parte principal até o 612. Iniciando o táxi até o 612, ó, parte principal 3896, obrigado. O gol no 397, assim que o tráfego da companhia parquear no 4, autorizado no 3, chame táxi. Gente, após o tráfego no 4, autorizado, executado para o táxi no 397. Nossa, não envia, velho, 4. 980. Clima chamador receive level 2-0, roll to up with 5-8, take off from 1-0, take off left turn, departure is Fuka. With RU transitions, call code 5562, control departure 119.8. Okay, flight level 270, out to take off left turn, Fuka, RU transitions, 5562, departure 119.8. Zero. Okay, left turn after departure. Got it, got it. Left turn. Call me to push and start. População preparada para desembarque. Magnet zero, correct your cut. Call me push back and start up. We'll call you for push and start, 980. Papá, o meu uísque, bravo uísque, Salvador. Bom dia, minha querida. Perdeu o contrato com 7 dias. Está cruzando 180, autorizado até o 160. Passa tudo, 1,2. Gente, Papá, o meu uísque, bravo uísque. A sua identificação, a chegada é a Mari. Vai descer até o nível de voo 060. No 93, decolou 37, controle 1 no 9, decimal 8. 19, 8, na escuta. Salvador. Vamos lá, Salvador, 1010, no axé. Gol 1983, controle, prossiga. 1800 pés na decolagem. Gol 1983, contato radar na decolagem, suba conforme autorizado. Gol 1983. Conforme para 360. O gol 1943, acione o código 1983, acione o código 5004. Pronto. 3602, além da cola, estamos 0 graus, 129. Sim, além da cola, estamos 0 para 3602. Guardião 91, copiou o controle? Copiado, mas não seria defesa aérea? O senhor tem os canais previstos? Afirmo. Confirme? Afirmativo. Não foi feita nenhuma coordenação para o controle, não. Mas se tem os canais previstos, defesa aérea agora. Está presente defesa aérea, pode manter. Olimpo 03. Agora com Recife, 126.85, alterno 133.65. 3 horas e 58, alternando Galeão. Mi 14 na Júlio, valeu. Dólar na 397. Obrigado, Índia Alfa, até o ponto de espera 10, no ponto de espera 186 Torre, agora, o ajuste 1014. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 186, Alfa 397, grátis. American 980 is ready for push and start. Approve and clear, your push and start, come taxi, American 980. 98 após estabilizar autorizado 2000 pés final ILS X-Way, reporte ponto estabilizado. Oi, Salvador, Mandiego, 1397, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 1397, pontinha ali, mantém que você está em 3 minutos. Confirmando ali, mantém na 10, 1397. 3602, decolou de 41, controle 1, 9, 8. 3602. Vai confirmando na 397, está autorizado ali a manter? Firma linha e mantém. 3197. Ente, 1397. Índia November Alpha, na prova da rodatória, visual com a 1-7. Controle Salvador, TAM 3602, saída da EL. 3602, contato rodando na decolagem, tubo 300, saída da EL. 300, saída da EL, TAM 3602. Índia November Alpha, agora com a torre 1-8, decimal meia. Torre 1-8, decimal meia, Índia November Alpha. Eu autorizaria para o Israel para o TAM 3602? No perfil 3602, devido a tráfego que precedeu na decolagem na mesma saída. Ciente, 3602. Visual com campo. Índia November Alpha, autorizado curta final. Volta curta. Autorizado curta final, Índia November Alpha. Está ao nível de voo 050. Uno, 00 graus, 149. Ciente, graças. Não, na profundidade da Pituba, para retorno a Salvador. Ciente, mantenha a linha do litoral, informe para o farol de Itapuã. Voltar a Itapuã, 01. Romeu Oscar Bravo, controle. Para Romeu Oscar Bravo, controle Salvador. Siga. Uso no 49, autorizado a colapso, estou no 0. Tem decolagem, no 397. 2, ciente. O local que vai voar? 12h45, senhor. Vai fazer um Salvador Caixa Azul. com sobrevoo ali até o farol da barra e olhar pra pouso pra ser azul. Sim, ainda não posso nada não. Vou chegar com a IA, isso é feito agora? Foi 3 minutos, 10 minutos, 8 minutos atrás. Então, papapá, Romeu Lima, Rosa 44, confere? Afirmativo, cara. Só vou chegar com a IA, só um minuto. Ok, vou lá, agora. Uno 983, passo nível de voo 160, chame Recife, 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 251 3325, bom dia. Uno 397, decolou aos 44 controle 19 decimal 8, bom voo. 98, bom domínio, 397. Bom dia, 397, decolada da EL. Dona 397, subal 360, saída da EL. Mantenha o perfil da EL. Mantendo da EL, 397. 1983, chame Recife, 125, decimal 1. Lima, tá pronto cópia? Ok, Costa Azul, está autorizada quando dá no set, na litoral, 500 pés, controle 698, torre 686, acionando 0175. Está autorizado para o set, curva direita, agora 500 pés, vai chamar o controle 1935, torre 686, e acionar o 0175, 3 a bordo na base. 3 a bordo, Pato, confirmando a segurança do controle, 1 no 9, decimal 8. É, tem livre acionamento e chame a torre agora para o táxi decolagem, Mi 14, no ajuste, bom voo. Livre acionamento, confirmando o controle, 7 muito obrigado, cara, já volto. Momento, bom voo. Mach 9, 80, ready for taxi. Diagonal 4-0, 7-4 a bordo. One four. Tower's gonna be 118 decimal 6 and 1014 American 982. Chame agora o centro Recife, 128 decimal 1, 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 1251, 13325, obrigado, boa tarde. Afirmativo. Controle Salvador, 4235, cruza 182 para 960. Azul 4235, acione identificação, chegada a Bonf, desse mantém o nível de voo 050. Bonf 050, 4235. O Alfa Vitor Gillette autorizado ingresso, reforço alinhado pronto, cabeceiro no 7. O Nova Era Alfa Solo aos 47 backtrack, autorizado, reforço pista livre. O Nova Era Alfa backtrack para 44. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, autorizado 2000 pés, final ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 está autorizado ILS X-Way, vai reportar estado, Whisky, Bravo Whisky. Não autorizado, pouso, TAN 3198. Livre pouso, 3198. Tava falando contra o lado, 01. 01, só os 48, no corte, livre, sequência. são duas aeronaves que vão decolar no torneio 200 para Serra Branca, para Juliette, confere? Só um minuto, 5734-200, Palmas, só um minuto. 4235, está autorizado até o nível de voo 040. 040, contato 235. Ground American 980, confirm left one Kilo and then Bravo. Ground Zero, continue taxi, Juliet and Alpha until road point, on the road point, call tower. Got it. Vamos manter posição, fica Juliet. Sou 397, chama agora Recife na frequência 125.1. 5-1, bom dia, zona 397. Papá Romeu Lima, autorizado o táxi, a porta onde espera. Alfa Vitor Juliette, vento 090 graus, 14 nós, autorizado a colar pista no SESC. Tem Palmas, autorizado 200, decolando da 10 com curva à esquerda, no perfil da Momo Albo, após direto Palmas, 5565, o transponder, controle opera 198. Opa, meu Lima, tem, que eu no SESC. Aliás, Mateo, Lima. 3198, solo 51, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3198. Isso, confere, tem direcionamento sem portex. Autorizado o táxi, a intenção do grifo é decolar a partir da. Da hotel ou vai até a cabeceira? Reporte na hotel inicialmente para o cruzamento, o grifo verde. 4235, após piloto autorizado 2000 pés, o ajuste em Salvador 1004, autorizado a final ILS X-Way, reporte estabilizado. Após piloto 2000 pés, autorizado o anexo X-Ray para 1042, descendo. Whisky, Bravo Whisky, agora com a torre 118, decimal 6. Estabilizou 18.6, obrigado, viu? Bom domingo. Bom. A cabeceira no 7 mesmo vai manter 500 pés. Para o sul também, controle 1.9, decimal 8 agora, na alfita de leste. Só o seguinte, funciona 1.9, decimal 8, só a alfita de leste, vai ficar feita as passas e vai sair em cima com a direita. Gente, parte 3, posição 03, 2319. Salvador Ground, Colombian Air Force, Fox Alpha Charlie 1041. Deixa eu mute, please. Força da Colômbia 1041. Que eu tô 398 confirmando. É pátio 3, pátio principal, posição 03. Sim, pátio 3, então principal o gate 03. O Sun 3198. Alô, gente boa, guardando. O Papai Meu Lima, decolado 5-3, controle 1 no 9, decimal 8. Delta 198, Papa Alder Lima. Até a volta, senhor. Controle Salvador, muito bom dia. Triplo Papa Romeu Lima. Triplo Papa Romeu Lima, 500 pés, linha do litoral. Na escuta permanente do controle, reporte farol da barra. Na sua escuta permanente, vai reportar farol. Papa Romeu Lima. Controle Salvador, bom dia. Tá passando o Alfa Victor Juliette, tratando no corredor Axé, a 1 mil pés. Alfa Victor Juliette, mil pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Reporte lá no farol da barra, Alfa Victor Juliette. Renovando no fio, cópia. Congonhas autorizado, 360, rota Pri, Zulu 16, trava até o Zulu, após ser conforme, 5, atenção, e da corrida 2 com a direita, na partida da Olinda, após o Abrigue e após Deceptor 1, ser conforme. 5005, transponder, controle APR 1 no 9.8. Bono 095, 360 autorizado, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, pós DCT, a saída não entendida, cola com curva à direita, acionado 5005, confirme a saída para o gol 1095. Até a saída será da Eleda, após o Bridge, em Bridge recepta Upper Zulu 16 e sai conforme o plano. Da Eleda após Bridge, o 1095. Portão 01, não chama o plano pronto para posicionar. Para o próximo, chama. 70, we are contacting the Patrick. Salvador, Terra da Charlie, voando na proa de Bali. Sierra Hotel Charlie, cliente. Mais uma duna, está presente? Negativo, comandante. Na proa de Mari, é o número 3 na aproximação. Mari, Sierra Hotel Charlie. É o tipo 3 autorizado, cruzamento via Delta, parte 3, reportar a presença na parte principal. Mantenha mil pés. Informe ingressando no corredor caixa pré. Informação Lima, aguardando cópia para negociação. Whisky Bravo Whisky na escuta. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky na escuta do solo. Solo Salvador, muito bom dia. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky. Gente, mantenha a posição, dê passagem aos dois Super Tucanos, após prossiga. Vai para Aerostar? Positivo, amigo. Ok, após segue Super Tucanos via aqui no pátio 13 e reporta para ingressar no principal. Beleza, tá dando passagem aqui ao Super Tucano, vai segui-lo. Direção pode principal, os grandes. Confirma aí, Salles, o triple é o triple 5486, confere? 5219, triple. Ok, eu tenho aqui o 5486 para Lençóis, confirme. 5486 para Lençóis. Aguardando cópia. Número 2, para a cópia, só um minuto. Ah, aguardando, triplo. Salvador, é o gol 1260, posição é a 4, para a cópia. Repito, número 3, Recife, só um minuto, 390, prepare a PUCA. Salvador, gol 9241. 9241, Luciente, Guarulhos, número 4, só um minuto, 240, prepare a... Principa da El. Da El aguarda, informa aqui mais, pelo 9241. Rio 50, Guano 138, em Itape. Guano 738, prossiga até 3.000 pés. O ajuste em Salvador, 1094. Vai seguir tráfego da Azul, a posição de 12 horas, 10 milhas, cruzando 3.000 pés para 2.000 pés. Então é com 90. Ok, 3.000 pés, 1014. Vai seguir o Azul, 38. Whisky Bravo Whisky, seguindo Quilo Pátio 3, pátio principal, reporte na Lima. Quilo Pátio 3, principal, reporte na Lima, Whisky Bravo Whisky. Salvador Fox Alpha Charlie 1041. Just 1 minute, please. Fox Aero Colombiana, Fox Alpha Charlie 1041. Standby, thank you. Salvador, bom dia. Grifo verde, ponto de espera, ponto de espera no 0. O grifo verde, manter ponto de espera no 0. Grifo verde, manter ponto de espera. 5-9-8-6. 18-6, tem o domingo azul. Muito obrigada, comandante. Controle Salvador, muito bom dia. O azul 4060, descida nível 150, informação Lima. After takeoff, going to departure and off-peak transition, Oscar Fox in the Tango Oscar transition. Score code 5024, control departure 119.8. 4235, autorizado pouso. Responde para a Mari. Estou ciente, azul 4060. Após o desvio, resta uma navegação na proa de Mari. Livre de juízo após mar e descendo nível 060, azul 4060. Receptar a boa nossa 38. Transition, Oscar, Fox, India, Tango, Oscar. Roger, Golf Oscar, Lima, to departure transition of India, Roger. Fox, Alpha, Chilo, Lee, 1041. Approve your startup, call me to text. Fox, Alpha, Charlie, 1041. Grupo com Tupac 1041, thank you. Tá na Lima para prosseguir isso para vocês. Cruz após corredor Interlagos. 5486, cópia. Copia 5486. Lençóis 200, rota direta decolando a 10, curva esquerda, perfil da Momo, VATAP 5567, o transponder, controle opera 198. É 3.000 pés, o ajuste 1014. Até 3.014, isso é a rota check. 5567, controle 119.8. American 980, contact now, receive center 126.85. 126.85, American 980, Cal. Escuta, meu amigo. Recife 39, rota Peruí 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 50, nomeia transponder, controle opera em 1.9.8. Como o transponder? O transponder é 50, 1.6. Ciente, Alfa Vitor Juliette, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 7 milhas, mantendo 1500 pés para o oeste. Vai aproximar para Salvador. Fique atento ao tráfego, coordene na frequência com, livre para com o mesmo, o Alfa Vitor Juliette. Está controle de Salvador, então, triplo Papa Romeu Lima, está fazendo um sobrevoo agora na cidade baixa. Gente, triplo Papa Romeu Lima, mantenha.